Ficheiro 17, página 134, capítulo 14. Continuo à janela muito tempo, depois de o bosque ter escondido o último vislumbre da minha terra. Desta vez, não tenho nem a mais pequena esperança de voltar. Antes dos primeiros jogos, prometi à Prime que faria tudo o que pudesse para vencer. E agora jurei a mim mesma fazer tudo o que posso para salvar o Pita. Nunca mais farei a viagem de regresso. Já tinha até decidido quais seriam as minhas últimas palavras para os meus entes queridos. A melhor forma de fechar e trancar as portas e deixá-los ficar tristes, mas seguros. E agora o Capitólio também me roubou isso. Escreveremos cartas, Katniss, diz o Pita atrás de mim. Será melhor, de qualquer modo. Terão um bocado de nós a que se agarrar. O Haymitch poderá entregá-las se precisarem de ser entregues. Aceno com a cabeça e vou diretamente para o meu quarto. Sento-me na cama, sabendo que nunca irei escrever essas cartas. Serão como o discurso que tentei escrever para honrar a Rue e o Thresh no Distrito 11. As coisas pareciam claras na minha mente e mesmo quando falei diante da multidão, mas as palavras nunca saíram da caneta como deve ser. Além disso, deviam ser acompanhadas de abraços e beijos e um afago ao cabelo da prima, uma carícia ao rosto do Gale, um aperto à mão da Mads. Não podem ser entregues com uma caixa de madeira contendo o meu corpo frio e rígido. Sinto-me demasiado infeliz para chorar. Só me apetece enroscar-me na cama e dormir até chegarmos ao Capitólio amanhã de manhã. No entanto, tenho uma missão. Não, é mais do que uma missão. É o meu último desejo. Salvar o Pita. E por muito improvável que pareça que o consiga, em face da ira do Capitólio, é importante que esteja à frente dos acontecimentos. Isso não acontecerá se ficar a chorar a perda de todos os que amo. Esquece-os, digo a mim mesma. Diz adeus e esquece-os. Tento o meu melhor, pensando neles um a um, libertando-os como a aves de gaiolas protetoras dentro de mim, fechando as portas para impedir o seu regresso. Quando a Effie bate à porta para me chamar para o jantar, já me sinto vazia e a leveza até é bem-vinda. Durante a refeição, estamos todos cabisbaixos. Tão cabisbaixos, com efeito, que os longos períodos de silêncio são apenas interrompidos pela remoção e apresentação dos pratos. Uma sopa fria de puré de legumes, croquetes de peixe com creme de lima, aquelas pequenas aves recheadas de molho de laranja com arroz selvagem e agriões, mousse de chocolate acompanhado de cervejas. De vez em quando, o Pita e a Effie tentam fazer conversa, mas esta dura pouco tempo. Adoro o seu cabelo novo, Effie, comenta o Pita. Obrigada. Escolhi esta cor para condizer com o alfinete da Katniss. Estive a pensar que talvez pudéssemos arranjar-te um fio de ouro para o tornozelo e uma pulseira de ouro para o Haymitch, para podermos todos parecer uma equipa, sugere a Effie. É evidente que a Effie não sabe que o meu alfinete do mimogaio é agora um símbolo usado pelos revoltosos, pelo menos no Distrito 8. No Capitólio, o mimogaio continua a ser uma lembrança divertida de uns jogos da fome particularmente emocionantes. Que mais poderia ser? Os verdadeiros rebeldes não colocam um símbolo secreto em algo tão durável como uma joia. Colocam-no numa bolacha, que pode ser comida num segundo, se necessário. Acho que é uma ideia excelente, insiste o Pita. Que tal, Haymitch? Sim, como queiram, responde o Haymitch. Ele não está a beber, mas percebe-se que gostaria de estar. A Effie pediu que retirassem o seu próprio copo de vinho, quando viu o esforço que ele estava a fazer. De qualquer maneira, o Haymitch está num estado lamentável. Se fosse ele o tributo, não deveria nada ao Pita e poderia estar tão bêbado como quisesse. Agora vai precisar de todos os seus recursos para proteger a vida do Pita numa arena cheia dos seus velhos amigos e provavelmente não o conseguirá. Também podíamos arranjar-te uma peruca, sugiro, procurando animá-lo. Ele lança-me um olhar que diz para o deixar em paz e comemos todos a nossa mousse em silêncio. Vamos assistir ao resumo das ceifas? Pergunta a Effie, limpando os cantos da boca a um guardanapo de linho branco. O Pita vai buscar o seu caderno de apontamentos sobre os vencedores vivos e reunimo-nos no compartimento de televisão para ver quem serão os nossos adversários na arena. Estamos todos nos nossos lugares quando o hino começa a tocar, abrindo o resumo anual das cerimónias da ceifa nos 12 distritos. Na história dos jogos, houve 75 vencedores. 59 ainda estão vivos. Reconheço muitos deles por os ter visto como tributos ou mentores em jogos recentes ou nos resumos antigos. Alguns estão tão velhos ou debilitados pela doença, drogas ou bebida que não consigo identificá-los. Como seria de esperar, os lotes dos tributos profissionais dos distritos 1, 2 e 4 são os maiores. No entanto, todos os distritos conseguiram apresentar, pelo menos, uma vencedora em um vencedor. As ceifas passam depressa. O Pita coloca estrelas ao lado dos nomes dos tributos escolhidos no seu caderno. O Haymitch assiste impassível ao programa, não revelando qualquer emoção quando vê os seus amigos subir ao palco. A Effie faz comentários abafados e inquietos, como "Ah, não, a Cecília" ou "Bem, o chefe sempre gostou de uma boa briga" e suspira com frequência. Pela minha parte, tento fixar os rostos de todos os tributos, mas, tal como no ano passado, só alguns me ficam na memória. Há os irmãos do Distrito 1, ambos de uma beleza clássica, vencedores em anos consecutivos quando eu era pequena. O Brutus, um voluntário do Distrito 2, que deve ter pelo menos 40 anos e parece ansioso por voltar à arena. O Finnick, o tipo bonito de cabelo cor de bronze do Distrito 4, coroado há uma década quando tinha 14 anos. No 4, chamam também uma jovem histérica de cabelo castanho, espigado, mas esta é rapidamente substituída por uma voluntária, uma mulher de 80 anos que precisa de uma bengala para subir ao palco. Depois, há a Joana Mason, a única vencedora viva do Distrito 7, que ganhou há alguns anos, fingindo-se de fraca. A mulher do 8, que a Effie chama Cecília, e que aparenta ter uns 30 anos, tem de se desprender dos três miúdos que correm para se agarrar a ela. O chefe, o grande amigo do Haymitch, do Distrito 11, também é chamado. Eu sou chamada. Depois, o Haymitch. E o Pita apresenta-se como voluntário. Uma das apresentadoras chega mesmo a lacrimejar, porque parece que estaremos sempre em desvantagem, nós, os amantes condenados do Distrito 12. Depois ela recompõe-se para dizer que aposta que estes serão os melhores jogos de sempre. O Haymitch sai do comportamento sem uma palavra e a Effie, depois de fazer alguns comentários incoerentes sobre este ou aquele tributo, dá-nos as boas noites. Eu fico sentada a ver o Pita rasgar as folhas dos vencedores que não foram escolhidos. Por que não vais dormir? Pergunta ele. Porque não suportes pesadelos, não sem a tua companhia, penso. Esta noite serão com certeza terríveis, mas dificilmente poderei pedir ao Pita para vir dormir comigo. Mal nos tocamos desde aquela noite em que o Gale foi chicoteado. O que vais fazer? Pergunto. Vou só rever os apontamentos durante um bocado, para ficar com uma ideia clara do que teremos de enfrentar. Mas depois faço uma revisão contigo, amanhã de manhã. Vai dormir, Katniss, insiste ele. Então vou deitar-me e, claro, poucas horas depois, acordo de um pesadelo em que aquela velhota do Distrito 4 se transforma num roedor enorme e me morde o rosto. Sei que estive a gritar, mas ninguém aparece. Nem o Pita, nem sequer um dos empregados do Capitólio. Visto um roupão para tentar acalmar os arrepios que me percorrem o corpo. Caminhar no meu compartimento é impossível. Por isso decido ir procurar alguém para me fazer um chá ou chocolate quente ou qualquer coisa. Talvez o Haymitch ainda esteja levantado. Pelo menos duvido que já tenha adormecido. Peço leite quente, a coisa mais calmante de que me consigo lembrar, ao empregado. Depois, ouço vozes na sala de televisão, entro e encontro o Pita. Ao lado dele, no sofá, está a caixa que a EFI enviou com as gravações dos antigos Jogos da Fome. Reconheço o episódio em que o Brutus se tornou vencedor. O Pita levanta-se e desliga a fita quando me vê. Não conseguiste dormir? Não por muito tempo, respondo. Aconchego mais, o roupão à minha volta, quando me lembro da velhota a transformar-se em roedor. Queres falar disso? Pergunta ele. Às vezes falar pode ajudar, mas abano a cabeça, sentindo-me fraca, por pessoas com quem ainda nem sequer lutei já me assombrarem. Quando Pita me estende os braços, vou direito ao seu encontro. É a primeira vez desde que anunciaram o quarteirão que ele me oferece qualquer tipo de afeto. Tem sido mais um treinador muito exigente, sempre insistente, incitando eu e o Haymitch a correr mais depressa, a comer mais, a conhecer melhor o nosso inimigo. Amante? Longe disso. Ele abandonou mesmo qualquer pretensão de ser meu amigo. Penduro-me com firmeza ao seu pescoço antes que ele me mande fazer flexões ou coisa parecida. Em vez disso, puxa-me para si e mergulha o rosto no meu cabelo. Os lábios dele roçam-me o pescoço e irradiam calor que se espalha lentamente pelo resto do meu corpo. E é tão bom, tão incrivelmente bom, que sei que não serei a primeira a afastar-me. E porque haveria de ser? Já me despedi do Gale. Nunca mais voltarei a vê-lo, tenho a certeza. Nada que fizer agora poderá magoá-lo. Ele não o verá, nem julgará que estou a fingir para as câmaras. Isso, pelo menos, faz-me sentir um pouco mais leve. É a chegada do empregado do Capitólio com o leite quente que nos separa. Ele pousa o tabuleiro com um bule fumegante e duas chávenas de porcelana na mesa. Trouxe mais uma chávena, anuncia. Obrigada, respondo. E acrescentei um bocado de mel ao leite para torná-lo mais doce. E também uma pitada de especiarias. Ele olha para nós como se quisesse dizer mais alguma coisa. Depois abana levemente a cabeça e recua para fora do compartimento. Que tem ele? Pergunto. Deve sentir pena de nós, sugere o Pita. Pois, replico, servindo leite. Sério, acho que as pessoas no Capitólio não vão ficar nada contentes por nos ver voltar à arena, explica o Pita. Nem aos outros vencedores. Elas ganham afeição pelos seus campeões. Aposto que se esquecem disso assim que o sangue começar a escorrer, argumento inflexível. Francamente, se há coisa para a qual não tenho tempo, é incomodar-me com a possibilidade de o quarteirão afetar o estado de espírito das pessoas do Capitólio. Então, estás a ver de novo todas as gravações? Não propriamente. Estou a saltar de uma para a outra só para ver as diferentes técnicas de combate das pessoas, responde o Pita. Quem se segue? Pergunto. Escolhe tu, responde o Pita, estendendo uma caixa. As fitas vêm assinaladas com o ano dos jogos e o nome do vencedor. Remexo na caixa e de repente tenho na mão uma fita que ainda não vimos. O ano dos jogos é 50. Trata-se do segundo quarteirão. E o nome do vencedor é Haymitch Abernathy. Nunca vimos esta, afirmo. O Pita abana a cabeça. Não, Eu sabia que o Haymitch não queria, pela mesma razão que nós não queríamos rever os nossos jogos. E como estamos todos na mesma equipa, não achei que fosse muito relevante. Está aqui a pessoa que ganhou em 25? Pergunto. Acho que não. Quem quer que fosse, já deve ter morrido. E a EFI só me enviou os vencedores que poderíamos ter de enfrentar. O Pita equilibra a fita do Haymitch na mão. Porquê? Achas que devíamos vê-la? É o único quarteirão que temos. Podemos aprender alguma coisa sobre como funcionam. Respondo. Mas sinto-me esquisita. Parece que estamos a invadir a privacidade do Haymitch. Não sei porquê, visto que os jogos são públicos, mas parece. Tenho de admitir que estou também muito curiosa. Não precisamos dizer ao Haymitch que a vimos. Está bem, concorda o Pita. Mete a fita no leitor, eu enrosco-me ao lado dele no sofá com o meu leite, que está realmente delicioso, com o mel e as especiarias, e deixo-me levar pelos 50 jogos da fome.